Alô vocês, eu sou o Rudá. Eu sou a Izzy. Eu sou a Thaís. Eu sou a Júlia de boca cheia. Ainda de boca cheia? E eu sou a Nanda. Então, cima de mim. E esse é o MasterCast 2.0. Nós voltamos do inferno. Nossa. Então, fale. Eu não vou vamos... crescer hoje dessa vez que tá acabando. Eu ofereço a primeira vez que vocês não vão ouvir. Oi? Você ofereceu a primeira vez e ninguém vai ouvir. Mas você é educada. É. A segunda vez ela foi egoísta porque já tava acabando. Mas não se ofenda. Não se ofenda, não é pessoal. Querida Ananda, qual é o nosso tema? Bom, nosso tema é sobre Photo Players. É, mas nós vamos começar com o TDN, as novidades, o que vai rolar. Com a Thaís, a Izzy e a Júlia. É um momento TDN para vocês. Ui! Introdução! É isso aí. Vai, Thaís. Vai! Você não tem que começar sempre, é isso mesmo? Vambora. TDN vai ter novas regras. Mais completas. Parece. Horas fazendo. Parecem leis, gente. Você pega declaração dos direitos humanos, sabe? É igual assim. Essa é a ideia. Aí se empolgou nas regras. Joguei mesmo. Comecei a fazer, caraca, que legal. Aí continuei fazendo. Aí fiz a parte do MasterCast. Fiz a parte do MasterCast, porque tem que ter. Tipo assim. Tem novos ranks, que agora coloridinhos, as pessoas vão poder evoluir. Vai ficar bonitinho. Oba! Aí fica todo colorido ali de baixo, fica tão bonitinho. Eu adoro. A gente pode escolher os rankings. Ui! Se você começar escolhendo, que nem como é agora, só que você vai evoluir dentro do seu ranking, vai mudar de corzinha. Quer dizer, não vai mudar de cor, vai mudar de tom na mesma você vai ficando, você vai ficando mais escuro. Ai, que mágico! Mais claro. Vai ficando mais claro. Vai ficando mais clara? É. Ah! Porque a administração é branca, entendeu? Vai dar uma ideia de... poder! Isso. E o tema da nova skin é meio óbvio. É? É. É bastante óbvio. Por quê? Por quê? É mágico. Fail. Tá ok. Só pra esclarecer. Entendeu? Se esclarece. Deixa pra lá. Dá pra vocês falarem no tema? Harry Potter, gente. É Harry Potter. Não é totalmente previsível. Tá? Totalmente previsível. Como diz o locutor do TNT, essa semana vai passar dois filmes do Harry Potter, ele fala Harry Potter. Harry Potter e a Câmara Secreta. Câmera. Acontece. Enfim. Que mais? Falta quase um mês pra estrear o filme, claro, que a gente tinha que fazer de Harry Potter. Quem quiser fazer a caravana do Rio. Pois é. 021. O telefone para contato. Só colocar o link. 021. Vocês não se lembram do XX? Próximo tópico. Os photoplayers, então, que é o nosso tema de hoje. Já é isso? O resto vocês vão ver. Seduzindo com essa voz de locutora. No fórum. Quem, eu? É. Não, a Thaís acabou ainda. Não, acabei, sim. É, as pessoas que olham o resto no fórum, entendeu? É, isso aí, gente. Vamos gritar. Porque tá muito bem feito. Na semana que vem... Tá? Vamos vasculhar as coisinhas novas, entendeu? Semana que vem. Falei semana que vem. Ah, sim. Nós vamos ter um espaço especial para o MassaCast. Pra você... Só nosso. Comentar, participar, entendeu? Encher o saco. Sinta-se livre. Nem semana tanto, que vem. Exatamente. E no próximo episódio. A também vai poder. É, nem tanto, por favor. Sejam simpáticos. Tá, gente? Sejam amigáveis. Nada de xingar o coleguinha. É? No próximo episódio vai ter o espaço TDN. Vai ser separadinho, bonitinho, com todos os ADMs do TDN pra falar pra vocês. Tudo certinho, não vai ser bagunçado, não. É. Porque a gente decidiu que seria melhor não fazer. Fazer só falar por cima. Isso. É, só pra dar uma ideia. Uma prévia. Então, exato. Vamos pro nosso tema principal. Que depois... é o Foro Players. O pessoal me achou super random naquele dia, perguntando. Mas não era isso, eu tinha um objetivo. Não que não seja mesmo. Só pra dar uma sondada, assim, no pessoal. A gente podia brincar de entrevista, assim, ó. Eu pergunto pra alguém quem é o seu foto player preferido e o seu chip preferido. Não, aí vou falar, não vou falar, não vou falar. Francisca! Francisca. Calado. Quem começa? Começa a mudar. Tá, então... Porque ele é o único menininho. Mudar, qual é o teu... Não, eu começo perguntando. Seu pro player preferido. Não, você começa a entrevistar, porque eu quero entrevistar você. Ah, eu sou entrevistado? É. É. Então. Vai me entrevistar. Vai. Então, gente, o programa tá muito bom, viu, gente? Gente, pra entrar em contato, é a operadora XX. Não, é 0XX21. Tá, continua, por favor. Não, você pode participar do programa ligando para... Porra, ainda não. 021. Operadora. Pergunta logo. Então. Se vocês ficarem... Só o auditório calar a boca. Vai, opa. Então, quem é o seu player preferido, Rubens? É. Quem é? Já me perguntaram? Quem é? Já. É? Já. Agora você responde. Vai. Pode responder ou vai. Pode responder, fala, desgraça. Ai, que merda. Foto paper preferido, aquele que é. Para! Eu vou ficar rindo! Todo mundo quieto! Eu não tenho exatamente um foto paper preferido. É coisa de momento, assim. Eu não gosto de ficar repetindo o mesmo foto paper em vários fóruns. Eu acho chato, por isso que eu tô sempre diferenciando. Mas atualmente, o que eu tô mais gostando de usar. É o Colton Rain, um modelo lá que tá fazendo gates e tudo mais. E de shipper, o Roberto. Roberto, gente! O Roberto Peterson! O fotógrafo que mais gosta de saltar em fora. Pode falar as intimidades assim pras pessoas, não chama o menino de Roberto. Hugo Robert Peterson. E não tem nada a ver o fato de ser o Edward, tá? Eu abomino, mas eu gosto. Eduardo, mas Roberto com quem? Quê? Roberto com qualquer pessoa. Roberto com quem? Roberto com Rudá, gente. Roberto com qualquer pessoa. Vem cá em mim, que personagem que nada. É. Então, com qualquer personagem... Se você tiver um Roberto em um fórum, prepare-se para ser stalkeado. Foge, cara, foge. O Rudai, não tem personagem dele. Porque o Rudá é fraco. Alguém? Rudá é fraco, gente, pra shipper. Ele fez o shipper comigo. Largou meu menino na pista? Você não postou essa parte. Largou o Judy. O Judy! Nem lembro o nome do personagem. Isadora. O quê? Nos diga seu preferido. Eu? Só, tá? Pode mais um. O Fatal Player preferido. O... Ah! Que isso? Não consigo escolher. Olha, pra usar... Eu não sei. Qual que você mais usou? Vai por ordem alfabética. Eu posso fazer mais uma lista? Posso fazer uma lista? Mentira, vai, eu gosto do... Vai com fé. Eu gosto do Doug Pointer. Mas, na verdade, todos os McFly, né? Mas principalmente o Doug e o Ian, gente. O Ian Somehowder. Somehowder. E a Fox. Ah, mas ela não é o photoplayer. Ela é a Fox. Tem que ser homem. E o seu shipper preferido? Não vale. O shipper preferido da Izzy é stalkear os meus Brandons. É, adoro stalkear os Brandons da Julie. Ah, gente, mas de mulher é... Ele se acha, né? Meus Brandons. É, meu. De a foto, eu acho, ó. De mulher é a Fox e a outra eu não vou falar. As outras duas eu não vou falar. Não falo. A possibilidade rola solta. É, eu gosto da Meg e da Frank Stanford. Que ninguém conhece, então tudo bem. É. De shipper. Eu gosto do Ian com a Nina. Ian com o Izzy. Muito bom, de shipper, muito bom. E Doug com Frank. E na verdade ele vai com todo mundo, né, gente? Que vier é lucro. Mas o Ian, eu tenho um negócio com ele, que sempre que eu vejo ele num fórum e ele não é meu, eu sinto necessidade de stalkeá-lo, nem que seja pra ser amiguinho do meu personagem. Verdade mesmo. Amiguinho, né? Amiguinho. Amiguinho, mas no fórum acho que eu vou dar um jeito de te catar, então, meu filho. Começo, amiguinho. Não existe. Vocês já perceberam que não existe amigo em fórum? Existe sim! Quase nunca! Não, mas não existe um amigo que tu não, tipo, acaba pegando ocasionalmente, ou o personagem não tem vontade de pegar. A pessoa nunca tem um amigo que é tipo, ah, meu amigo. O Júlio não tem vontade de pegar o Izzy. E aí? Acabou com os meus sonhos agora. Tô de brinks! Não, acabou, não. Não falo mais do assunto. Tô brincando! Não. Amanda, quem é seu photoplayer preferido? Meu? Não mudei de assunto. É. Um só. Olha, de photoplayer de homem, eu nunca playei muito, assim. Eu gosto da Melanie Lohan, que é a que eu mais playei até hoje. Eu acho que eu já tive uns 5. Ela é um amorzinho. Bateu, tá. Fez Bastardos Inglórios. Ah, tá. A Xoxana. Xoxana Dry. Xoxana. Eu gosto da Vanna Lynch, que foi a primeira que eu play em toda a minha vida. Oh. E da Clemência Poesia. Poesia. Clemência Poesia. Zuzu. Agora. Oi. De quem você gosta? Oi. Bom, eu tenho faz um tempo que eu tô fazendo muito mais personagens meninos do que meninas. Eu não sei porquê. Mas eu acabei nessa, assim. Então os meus photoplayers preferidos pra meninos são, é claro, o Brandon. Fred. Só eu posso stalkear. Que só a Izzy pode stalkear. E. Ou a Lorette. Se a Lara tiver um Ryan, ela pode stalkear o meu Brandon, que eu não me importo. É verdade. Porque... A Lorette eu deixo. Ela eu deixo. A Lara. Não, é sempre assim. Normalmente é o meu Brandon. E aí tem alguma pessoa que stalkeia ele, que normalmente é ou a Lara ou a Izzy. E mais atualmente a Ananda também, que era a minha noiva no último. A Ananda está roubando meus Brandon? Nem comentou nada, olha como ela anda, a Ananda safadinha. É, a Ananda ali no cantinho. Mas eu não lembro. Ela fica quietinha, ela vai comendo pelas beiradas. Na sala frária. Ah, lógico. Era no demais. Sim, ela nem lembra mais da menina. É. É porque eu achei que tava falando do CBA. E de mim. Bom. Tem além do Brandon o Gaston. Né, era isso que eu ia falar, eu acho que são alguém. Não, esse a gente não. Mas esse não tem como monopolizar, né? É. Ele é depois daquele falar. Ah, e tem. E tem o Corey. Sim, eu tô falando demais. E tem o Corey também, o Corey Monkey. É. E eu gostei de usar. Ele é um burrinho tão amável. É, sabe, mas faz tempo que eu não arrumo algum, tipo, sei lá... Eu tenho uma pergunta. É, eu me toquei disso esses dias e falei, gente, eu tô sem nenhum dog pointer, como assim? O que está acontecendo? Gente, eu tenho uma pergunta. Fala. Oi. Por que toda vida que a gente fala Glee, a gente fala Glee feliz? Glee feliz! É uma palavra. Glee. Não, eu não consigo falar Glee normal, eu falo Glee. Entendeu? A gente fala Glee feliz, eu fiquei pensando, gente, como assim Glee feliz? Adoro a minha clã de feliz. É que lá muito rico falando. Então, Thaís. Quem essa foi? Ah, não, a Júlia não falou o Schiffer. Ela não falou a menina. Tá, as meninas, quer dizer, eu falei só do Brandon com o Ryan, mas sei lá, eu não sei, eu, pra mim... É que eu sempre, tipo, eu fiquei frustrada quando a banda deles terminou. E aí, pra mim, se eu conseguir ver os dois juntos em qualquer lugar, eu vou ficar feliz. Oh! Oh! É verdade, esqueci de falar isso. Eu gosto de chipar os McFlash também. CPA. Nossa, que são os Slash. E pra menina, eu gosto da Lea Zeido, que é... Ah, ela fez... Putz, que filme ela fez que as pessoas conhecem? Qual? Ela aparece também no começo do Bastardos Inglórios. Ela é uma das irmãs da... Ela é uma das irmãs da Xoxana. Mas é Xoxana. Não. É sim. Ela é do dono da casa. Enfim, a gente escreve o nome dela e vocês botam no... E a Xoxana que tava no porão. É, tá, ela fez uma casa. Viajei. Mas ela fez também Les Chansons d'Amour, meu francês terrível. foi esses filmes que ela fez. Mas ela é bonitinha e francesa, eu gosto de pessoas. Ela é bonitinha e francesa. É, ela é fofinha. Ela é fofinha, ela é loirinha e bonitinha. E eu gosto de fotoplays que poucas pessoas usam, então é legal. E da Kaya. Primão, tipo, peguem a minha caia, façam o que quiserem. Vou colocar pra repetir, façam. tá, vai, Ananda. Thaís, eu tô uma fora pra esse período. Thaís, caiu. Massa. Vem quando ela vai falar. Dá vergonha da Thaís. Acontece. Então, vamos cantar enquanto ela não volta. A musiquinha te espera. Vamos cantar a música do Thaís Cruz. Essa música tá na minha cabeça há muito tempo. De quem? Do Thaís Cruz. Dynamite. Aquela... como é que é? Porra. É... I throw my hands up in the air sometimes. Thank you, sing, baby. Quase uma cantora. Quase. A voz desse cara é muito chata. Mas a música dele é muito boa, se desgraçar. Exato. Tinha que ser aquela... uma música que... Uma música que eu saiba cantar. Chama, tá aí. Já chamei. Thaís? Thaís! Opa! Vai, Ananda. Ela está cantando, vai embora, eu não quero mais você aqui. Fugi, tava fugindo. Fala. Tá aí. Quais todas foram os players preferidos? E o Shipper? Olha só. Eu já tive muitos personagens e quase nunca repeti. Quando eu repito, eu uso o Milo. Muito. O Milo de sobrenome impossível. Exatamente, muito. De nome pronunciável. É o carinha lá do Heroes. Nunca vi Heroes. É Ventimiglia mesmo, vai. Ah, é? Milo Ventimiglia. É. Já parece... Ai, eu não sei porque me lembrou polvilho. Boca. Isadora, cala a boca, deixa eu falar. Acho que ele foi o que eu mais repeti. E tem também o Alan Rickman, que eu uso por causa do Sev. É... Sempre. E... Sempre. E eu raramente faço garoto. Ah, a Júlia tem o feioso também, o narigudo. Como é que é o nome dele? Esqueci. Na real. Isso. Isso, que é muito bom para a Sev também. Minha mãe gosta dele. Mamãe gosta dele. De quem? Do gasto da Júlia. Senhor, eu vim um clone do Garrel. No inferninho, cara. No inferno. Olha onde a pessoa vai. Olha, exatamente. Olha os lugares que o Rudá frequenta. Aí eu fiquei batendo na minha amiga. É o clone do Garrel. Ela, quem? Garrel da Julie. Muito esclarecedor, assim. Ah, o Garrel da Julie. Gente, mas é muito engraçado. Nossa. Quando a gente vê, tipo assim, porque tem essas pessoas desconhecidas. Aí, tipo, você vai no cinema, tipo o Garrett Hedlund. Ninguém conhecia ele. Aí, tipo, eu tava no cinema, passou o clipe, ó. O trailer de Tron, aí eu... Garrett! Todo mundo ficou me olhando assim, tipo, como assim? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Passando o mico. Quem é Garrett Hedlund na balada, né? Gente, Nicolau, temos que ver o filme do Nicolau. Temos, fazer uma caravana. Saudade, Nicolau. Ah, como se fala Aaron. Isso, Aaron. Aaron. Não, pra eu continuar a minha explicação. Fala, Tati. Sim, vai. Continue. Aí não dá pra... Fala, Nen. Calma. Então, garotas, o que vier eu tô jogando. Ui! Desde que dê foto pra, né? Pra fazer um avatarzinho bonitinho. É. Caiu na rede, e... é peixe. Pra exatamente. Shipper eu também nunca escolhi. Mas porque... você gosta de fazer shipper com especial. Como era? Isso! Eu tô olhando. Não, gosto de perseguir. É Aaron Johnson. Exatamente. Aaron Johnson. Mas eu gosto de persegui-lo, entendeu? Então pode ser irmã, pode ser mãe, pode ser tia, pode ser mãe, essa cara. Pode ser namorada. Pode ser tudo. Thaís tarada, cara. O que vier. Não, mas não. Thaís com ela é que. É a mesma história que eu com o Ian. Tipo, ele tá ali, aí você olha, ah, que bonitinho. Não, não posso deixar de estar o quê? Exatamente. Aí, eu tô mudando a trama de muito personagem minha pra não deixar de seguir um Aaron Johnson. Aaron Johnson. Aaron Johnson. Não vai bater com vigor. Ah, deixa ele pra lá. Ele fica xingando agora, fica dizendo, ah, ele tá feio com barba, que não sei o que lá. Tá lindo. Para de desprezar o Aaron Johnson. Aaron Johnson. Vou chamar de Aaron Johnson agora. Que nem eu chamo o F de Efi. Efi. Efi. Eu que chamei ele de Efi, mas enfim. Efi, cara. Eu acho que foi bonitinho. Na verdade, eu achei que era assim que funcionava. Esse negócio de nome é muito tenso, gente. Muito tenso. Tipo, eu falo como eu leio. É, não, por mais que você saiba que tá errado, você fala, tipo, é normal você falar errado. Exatamente. Você sabe que você tá falando errado, mas... Eu sabia que eu tava falando errado, não. É tipo... Vocês vão falar vampiro em vez de vampiro. Não estraga, não estraga. Não, vampiro é sacanagem. Mas eu vou aqui. É tipo, say it out loud. Vampire! Vampiro é sacanagem. Imagina, imagina se Bela Swan tivesse dito vampire! Edward ia ficar olhando. Aham. Preferia ser uma sereia. Então. Aí eu fiz. Eu perguntei pro pessoal lá no TDN mesmo, no chat. Os furaplayers que eles mais gostavam, mais usavam. Daí. Surgiram um monte de nomes novos que eu nunca tinha visto. Talvez eu até conheça o furaplayer, mas nunca tinha visto o nome. Uhum. E. Também surgiu a questão de você pegar um personagem pelo furaplayer ou pela trama. Canon, no caso. É. É. Ah, vai, todo mundo já pegou o personagem só pelo PP. Lógico. Já. Muitas vezes, eu fiz isso muitas vezes. Você olha pro PP. Você olha pro PP e já fica querendo. Não, mas tipo, às vezes acontece de você querer o personagem mesmo e você se empolgar mais ainda pelo photoplayer. Foi tipo, eu acontece, com é o Zeke no CBA. No CBA, que não é mais CBA. É. Agora é Cis. Agora é Cis. Sim! Como diz o Johnny CSI. Que errado! Então. Mas às vezes, tipo, você até gostou do fórum, daí você vê um foreplay que você gosta e vai na empolgação e pega sem nem pensar na trama. Mas na verdade, a primeira coisa que eu olho, tipo, eu vou olhar uma list, a primeira coisa que eu olho, eu vou olhando os photoplayers. Depois que eu vejo a trama. É, depois você lê a descrição dos que você eu gosta. Eu falo, eu gosto desse. Eu vou lendo, qual que é melhor. É. Ai, mas às vezes você entra no fórum, aí tem a lista de canon, e aí tu vai escolher os fotos. Realmente, tu vai escolher primeiro os fotos que tu gosta, depois tu vai pensar, trama. Mas dá uma dor no coração quando você vê seu fotoplay. Tipo, aquele que você foi o primeiro a usar, assim. É, com o nome do aconteceu isso comigo com a Pixelot. Não, e quando tá ocupado, tem do lado o nomezinho da pessoa e você fica... Você fica agorando a pessoa, você fala assim, que o olho já explode. Você xinga a pessoa inteira. Quando é a pessoa... Quando é a pessoa que você não gosta ainda. Sem nome. Se tem nada. Eu acho que também uma coisa que influencia muito é a própria playlist. Tipo, se for uma bosta, você olha e nem... Pode ser o melhor para a player do mundo e você não vai empolgado. É. Na verdade, isso acontece. Isso, pelo menos do meu ponto de vista, acontece do você olhando a cara do fórum inteiro. É. Tipo, se você chega. Tem um fórum super lindo e enfeitado e cheio de breguetes. Você fica muito mais empolgado pra entrar do que no fórum. E não adianta falar que a pessoa vai ler a trama primeiro, que ela vai olhar a lista primeiro, os personagens. É. Ela vai olhar a lista de avatares primeiro, a primeira coisa que ela faz. Vai ver a lista, a gente vai, depois. Ah, não, mas eu acho assim, que o que eu vejo primeiro, tipo, não é nem se tá bonito, assim. Tá, tudo bem, tem que ser agradável aos olhos, mas aí você vai ver a lista de personagens, normalmente, você vai... Sei lá, eu olho primeiro se as coisas estão, tipo, com uma bem escritas, assim, sabe? Imagina se é um fórum super bonito, aí chega lá e o texto é muito mal feito, assim, o texto da administração, sabe? Uhum. É, também tem isso. Isso mas me às vezes... dói. As pessoas não. Acho que não fazem diferença, mas faz maior diferença a parada, tipo assim, o visual do negócio. Às vezes você abre um fórum que é todo gigante, assim, sem nenhum estético nem nada. Às vezes eu fecho ele na hora, nem leio nada. E você não vai ficar jogando num lugar que você não gosta. De ficar olhando, é. Ah, isso é verdade. Eu prezo muito design nessas horas. É. Nem todo mundo sabe fazer, né? Fazer o quê? Eu não posso dizer nada que eu não peso muita coisa pra entrar no fórum. É, tá rindo. Não peso muita coisa. Sei lá, uma coisa que eu não consigo nem cogitar entrar naqueles servidores que não são em Vision, sabe? Tá foram meio? Participei de muitos fóruns, foram meio. Muitos. Comecei eu, acho... eu não sei, eu não consigo. É, eu acho que o primeiro que eu entrei foi do Foram Meios. Mas o Invis é um forever. É, o Invis é muito mais fácil de mexer, de... E é muito mais bonito, sei lá. É, é muito mais bonito. Não, o Invis é mais bonito, mas eu não sei se é mais fácil não, porque Foram Meios em português, né? Já adianta bastante. Se bem que é muito difícil de achar as coisas por lá. É. Você fica... Onde é que eu clico? Não, tipo, eu lembro até que a parada da assinatura lá é diferente. Aí, porque você tinha que marcar na hora de, tipo, na hora de postar. Você se você tem que colocar a assinatura. É. Você tem que permitir os códigos, é uma burocracia, eu joguei lá. São poucas as pessoas que conseguem deixar o Forumeiro bonito e agradável. São. Tem que ter muito talento. Você, meu cara, meu, que consegue meus parabéns. É, né? A gente também não tá dizendo que foi uma coisa que todo é feito, que todos são feitos, pelo amor de Deus. É, mas não. É que eu não consigo, tipo, é que assim, eu sou meio burra pra essas coisas de código, sabe? Não, falando, eu tô sendo muito sincera. Eu sou burra mesmo. Ela está desabafando. É, entendeu? Tipo, qualquer coisa que tenha número, ela viaja assim. Mas sei lá, é difícil pra mim, sabe? Aí Foi pra mim é difícil. Eu quase morri quando eu fui. Gente, calma aí. Eu vou ter que comentar. Tadinha. O atalho de teclado do Nautilus da Nanda. Ah, é tipo Delta Pi 1.575. Não é. É muito bizarro. Os números fazem sentido pra mim. Tá bom? Tá bom. Deixa meus números em paz. Números de telefone. Gente. Não é tão grande assim. Sacanagem. Não, do que a gente tava falando? Então. Do Foram Meios. Da aparência dos fãs. É. Mas tem fóruns dos Foram Meios que ficam bonitos, gente. Ficam organizados. É tudo questão da pessoa saber fazer. Joguei. Exatamente, sabe? Isso é com tudo. Cara, não adianta você fazer um negócio tipo no melhor servidor se você não tem organização, se você. Se a staff não é. Você não tem o dom. É. Isso. Humilhou agora. Humilhou. Você não tem o dom, você é um mortal. Thaís agora fez tipo, você é um merda, você não vale nada. Não fui eu, não. Acabou com a pessoa, assim. Olha, pô, tipo. Não, sabe? Não, não foi. Não vai. Desiste, amigo. Vai jogar no dos outros. Eu pergunto, se essas pessoas não têm amigos? Oi? Oi? De vez em quando você vê umas coisas por aí. O que aconteceu? Ah, é, tá. Agora eu entendi que as pessoas que ninguém fala, sabe? É. As pessoas devem ficar que não ficam bonitas. Tipo, de jeito nenhum. Será que ninguém fala? Não, tipo, tem gente que não percebe, eu acho. Tipo, a gente tem mau gosto, assim, não vê. Cara de mesmo. Merda. Ó, o telefone. Acho que uma das poucas vezes que eu neguei entrar num fórum do Forumeiros, por exemplo, é porque tava muito feio. Muito feio. Muito. Eu não consegui olhar. Aí eu não sabia como dizer isso. Aí eu disse, não vai dar, entendeu? Tem muito personagem. Eu até semana de provas. Porque não conseguia, porque era muito feio, tinha uma montagem muito tensa. Aqueles íconezinhos que avisam de mensagem lida e não lida eram muito tensos também. Aí eu, não consigo. Pior que as básicas são horrorosas, imagina o resto. Né? Eu fico olhando, eu olhei esses dias, o Nando desencavou assim, do inferno, o fórum antigo meu e do F, era horrível. Horrível! De amanhã pra depois, é de hoje pra depois. Que isso? Fala! Deixa que eu deixo. Não, sei lá, mas era horroroso. Achei que era eu que tava falando, desculpa. Quando eu vejo que o link é do Foram Meios, eu já me broxo tipo 80% já. Ah, mas tem fóruns bonitos. É raro. Mas ainda dou a chance de ver sobre o que se trata. Eu nunca parei pra olhar, assim, se era do Foram Meios ou não, mas eu sei que, às vezes, eu vejo uns fóruns, tipo, marrons, assim, que o board é gigante, assim. Daí eu nem vejo nada. Cara, mas tem É o marrom. Marrom é uma coisa que assusta as pessoas. Quando você vai fazer um corte, quebra. Não faça um bode marrom. Nossa. Não procede. E você olha pro marrom, você lembra do quê? Cocô. Então, uma coisa que as pessoas não falaram aqui, mas que eu acho, sei lá, irritante aqui. Aqueles chips meio manjados. Ah. Tipo, Lucy Hale e Ian Hodgin. Que pô, começou... sacanagem. Ah, eu gosto. Bem direto, hein, Thaís? Mas, né? Eu senti que é atingida. Mas olha só, você tem razão, hein? Fala. Só porque... Fala. Só por ser eles, assim, as pessoas colocam e a trama é, tipo, fail. Eu acho que não tem problema você colocar uma coisa que tá na moda, mas tem que ter trama. É. Posso comentar uma coisa que me irritou? Comente. Desabafo. Pegaram o Ian e colocaram com 17. Hã? Numa escola. Ele era, tipo, viram a série, aí trocaram os PPs e colocaram ele como um aluno de 17 anos. Como ele assim? Não, cara, de 17. Não mesmo. Vai, até o Nando falou que ele tem que ser de mais velho. Aí eu quantos fiquei, anos ele tem? Primeiro porque... Mas, gente, é vocês sabem que a gente fica com essa ideia, porque, tipo, em série americana, eles pegam uma pessoa de 30 anos pra fazer um papel de 19. Mas a gente fica com essa ideia, tipo assim, de que uma pessoa de 25 vai ter cara de 15. Mas nas séries tem todo aquele preparo, tem maquiagem, tem efeito não, de... Não. Tem tudo, não pode fazer isso, não. Isso particularmente, eu tenho uma noção de que pega pessoas evangélicas. Mas eu acho que o Fatal Player tem que ter cara de novo. Tipo, isso não tem. Exatamente, não tem. Ele tem cara de... Quantos anos ele tem? Acho que nem na faculdade rola. Acho que ele tem 26, eu não tenho certeza. É, ele tem cara de 25, 20 e poucos. Acho que nem botar ele aluno de faculdade rola. Bom, né? ele tem cara de recém-formado. Aí, tem cara de recém-formado. Eu já tava com ciúme, né? Aí depois já fiquei com raiva. É, ciúme de fotoplayer é uma coisa tensa, cara. Muito tensa. Aí eu tenho, tipo, com alguns. Tem uns que não dá pra ter ciúme, porque, tipo... Ah, adoro usar a Megan Fox, mas, tipo, ela é super popular. Se eu for ter raiva de estar a pessoa que usa... É, você vai morrer. Dependendo da pessoa. Dependendo da pessoa. Mas, tipo, se for... Tipo a Frank, ninguém usa Frank, só eu. É, isso é tenso mesmo. Assim, eu nunca vi, tá? Eu, assim, eu não sei se alguém já usou, mas eu nunca vi um Brandon, tá? Brandon Worry, do Panic at the Disco. Eu nunca vi um fórum brasileiro. É, eu já vi a Frank no fórum gringo. Ah, sim, fórum gringo tem bastante. Sendo que tem, tipo, tanto que tem um monte de gráfico, assim, pronto no local. É, por exemplo. Do Brandon tem um monte, mas, assim, fórum brasileiro eu nunca vi. Aí se aparecer um, eu vou ficar muito de cara nessa pessoa. Tipo, ah, vai se fuder. A Meg Grace é a mesma coisa, mas a Meg Grace agora vai virar modinha. Não, é fazer Twilight. Meg Grace é essa demônia. O Panic fazia sucesso ali em 2006, 2007. Eles estavam em todos os lugares. Em 2006 ganharam o VMA de alguma coisa. E receber o Manolo lá, entrou no palco. O Manolo é antes da Taylor Swift, já teve o Panic, cara. Cara, já teve um Kanye West. Já teve um Kanye West. E assim, ó, 2006, eles eram super pop e eu nunca vi nenhum. Aí, 2007, eles ainda apareciam um pouco e não tinha nenhum. 2008, CD novo, nenhum. 2009, a banda terminou. E agora, se aparecer um, eu vou achar muita perseguição. É perseguição. Ó, fiquem avisados, entendeu? Fiquem avisados. É, isso aí. Quem fizer um Brandon vai sofrer as consequências, então tirem a mão. Tipo, porque no meu momento. É, esse negócio. Que isso? Eu não, também aconteceu. Esse negócio aconteceu comigo. Que. É. Tipo, eu conheci a Pixelot muito antes de todo mundo. Aí eu fiz uma no TI. E tipo, um mês, dois meses depois, elas começaram a brotar da terra. Caraca! Elas não tinham mais começaram a brotar do inferno. E foi muito tempo depois que ela começou a fazer sucesso aqui. E todo mundo que via ficava, ai, que bonitinha essa menina, quem é ela, sabe? Ah, não, aí manda se fuder, aí só mandando. Desculpa aí o palavrão, mas ah. Pode falar palavrão? Pode falar palavrão. Agora. Mas esse um negócio de shipper que a Ananda falou, eu gosto de fazer shipper assim, tipo, com essas pessoas que têm fotos juntas, porque eu acho bonitinho. Eu também. Eu e a Ana Ju, nós temos um shipper com o Ian e a Nina. Mas eu acho que assim, aí também é muita questão da trama. Tem que ser muito bem desenvolvido. E shipper, na verdade, qualquer shipper tem que ser muito bem desenvolvido, né? Porque se for aquela parada... É, eu tô falando assim, o problema é você mudar ou você colocar um player tipo, que não tem nada a ver só porque é modinha, entendeu? Aham. Uhum. Isso é tenso. Esse é o problema. Eu adoro fazer, tipo, pegar um personagem nada a ver e colocar um fotoplay que não tem nada a ver, tipo... como o Robert Pattinson que eu tive, que era nerd, que não conseguia fazer nada, tipo... Nem andar sem tropeçar, sabe? Aí você quebra o estereótipo do PP, é. Isso é legal. É que nem a Megan Fox. Eu tive uma Megan Fox que, tipo, Megan Fox é sempre... a vadia amada inferno, né? Uh-huh. Eu tive uma que ela, que ela era toda atrapalhada, que era tímida e não sei o quê. Pô. Eu acho primordial isso, você combinar o PP com a sua trama. É. Uma coisa que eu gosto muito de usar, de uma pessoa que gosta muito de usar, é a Lily Cole. Que a Lily Cole tem você vai na galeria dela, tem milhões de facetas. Você pode usar ela como uma insana, uma menina inocente, enfim, você se perde na galeria. Então eu adoro usar ela como flatopeia, mas prefiro ela como uma personagem insanos. Eu acho mais mas divertido. Sabe quem tem isso também? Que tipo, ninguém repara, mas a Nina Dobrev tem isso também. Tipo, tem umas fotos que ela fica muito amável. E tem umas fotos que você olha, cara, que vai de amar. A Kristen Bell também. Ela também tem isso. A Kristen Bell, mas ainda, tipo, tem umas fotos que você fala, ai, que coisa fofa, que não sei o quê. Tem outras que você olha, ela é muito odiável, assim, você tem vontade de dar um soco na cara dela. Nessa época que eu assistia mais as coisas da moda, assim, ah não, agora é só Glee que o pessoal tá vendo, mas é que, sei lá, né, quando eu assistia... Quando eu via Gossip Girl, eu tinha uma Leighton. Não, ela, tipo, ela era uma Blair Waldorf nerd, assim, era bem legal. Tipo, ela era super, eu sou melhor que todos vocês, mas ela era nerd, assim, legal. Tá, foi só um comentário inútil, continue falando, por favor. Uma coisa que eu comentário consigo aqui visualizar. Fala. Uma coisa que eu consigo visualizar é eu fazendo uma Misha Barton boazinha, uma Misha Barton inocente. Bicha! Eu não consigo. Michas Barton sempre tem que ser bichos ou derivados. A Dananda era fofinha. São as galerias dela que eu mais gosto, então. É, mas eu não tinha como usar muita foto porque ela é muito beat nas fotos dela. Assim. A bicha Barton do CBA. Eu só não pego porque ela é meio mimimizinha. É. Não, mas. Também tem esse negócio, né? Tipo, que tem muita gente que faz milhões de personagens iguais. Faz o quê? Tipo. A pessoa vai e faz milhões de personagens iguais, sempre com o mesmo fotoplayer e não sei o que. Ah. Tipo assim, eu fiz o John Doe nesse fórum com a cara, sei lá, do Robert Pattinson. Eu vou naquele outro fórum e eu faço o mesmo personagem. Isso eu acho o fim da piada. O negócio não é isso. Tipo assim, o Pierre... Eu tive... O primeiro fórum que eu tive ele, fechou. Aí a gente levou ele pro Michigan. Aí... Agora ele tá na Austrália. Mas, tipo, a gente levou o personagem com a trama. Sim, mas o tempo seu cara, assim, eu falo um personagem aqui. Ele pega a fulaninha e aí tem um filho com ela e não sei o quê. Aí o bode fecha e tipo, o cara era um podão, assim. Aí no outro bode ele é um nerd... Que é virgem e, tipo, gosta de rosquinha, sabe? Rosca feliz? É... Ah, eu não tava amando esse tipo de rosca, né? Mas tudo bem, gente, eu fiz a mesma pergunta do Michigan. Aí eles falaram: shipper é. Cedarton com Stenson. Não sei falar o nome dele, enfim. É, e também mencionaram Zac Efron e Hunter Parrish. Ih! Hunter. Esse menino, gente, ele é tão bonitinho que dá vontade de. Hunter de vomitar. Só pelado em bits. O quê? É, ele vive pelado, né? Ah, mas ele tem uma carinha tão amável que dá vontade de bater nele. É. Nossa! Nossa, tá bom, né? Não, mas sério, ele é tão fofinho que enjoa. Enfim. Ele é tipo o Nico Tortorella, que você olha e fala, ai, você é tão bonitinho, não consigo abusar de você. Aí você fica com raiva. Ah, eu acho o Nico abusável. Não, a primeira coisa que eu faria com ele ia se apertar. Fala, ai, você tá bonitinho, vem aqui. Aí depois de um tempo a inocência acaba, né? O dia tem que acabar, né? Também uma questão que surgiu aqui foi, tipo, do bom senso. Geralmente nos fóruns de Harry Potter, quando você vai fazer alguns anos depois, e você tem que colocar algum pro player pra, tipo, o Harry e a Ginny. É. Daí tem umas pessoas que colocam pro players muito tensos, assim. É, todo mundo tem uma liberdade. A pessoa tem uma liberdade pra pensar, assim, mas... É porque, tipo, tem gente... É, aí eu acho que também vai uma pessoa que ela vai... É... De acordo com a descrição do livro ou de acordo com os personagens no filme mesmo, tipo, com os atores. É. Isso é muito difícil. Mas a pessoa tem que prestar atenção sempre no, na idade em que o PP aparenta ter, né? É. Vai colocar uma coisa absurda. A coisa mais importante, a idade e a descrição no livro. Porque assim, a pessoa diz. Ah, é que nem assim, é o Harry. No livro tem cabelo preto e olhos verdes. Aí vem a Warner e coloca o piá de olho azul, sabe? Piá. É. Você tem que ver primeiro. O que eu disse? Piá de olho azul. Piá feio azul. Do demônio. Sacanagem, meu. Piá de merda. Não, mas bota aí. Peraí. Só eu escutei o Rudá falando com voz de macho. Oba, tá. É, tipo, sacanagem, meu. Ah, mas fala, continua. Não, mas é isso, assim, que tipo, assim, no livro diz que ele tem cabelo preto e olho verde. Pelo amor de Deus, um cara que tem olho preto. Quer dizer, olho preto, cabelo preto. Cabelo preto, gente. Porque, ó, esse é o personagem que tem o cabelo. Eu tô dormindo na frente do PC. Tadinha. Acorda. Ai. 12 horas na rua, tá? Tadinha. Tudo em torno do RPG gira em torno do bom senso, né? É. A menina tava falando de Harry. Do Harry mais novo. O Harry. Não, foi o Snape mais novo. Com o Joey Jonas, assim. Nossa. Quem é Joey Jonas, cara? É como assim? Como Snape, tipo. Joey Jonas é muito alegre, saltitante, não pode. Um que eu vi foi o Matt Lanter como um Potter. Assim, eu não acho que seja algo tão. Mas eu acho que não combinei. O cara não combinou, sabe? Acho que não combinei. Tem que ter uma sessão só a pérolas do Vapecast. Eu vou colocar no final o erro de gravação. Acho que não. Eu disse façam, foi isso que eu disse. Foi! Quem me lembra mais? Façam um Breno, façam um Brendo. Um Brendo. Um Brendo, como diz Rudá. Brendo, né? É Brendo. Breno? Brendo. Ah, falo. Faz um Brendo. Eu falo isso, eu quem? Hã? Um negócio que eu acho legal também, tipo assim, é quando você dá, por exemplo, como é que eu posso dizer? Tipo, Robert Pattinson, Roberto, sabe? quando você dá um nome só seu pra poder ver. Ah, eu acho divertido. Sente íntima, né? É, tipo... Tipo que eu e Isadora damos de 300 nomes pra certo. É porque agora eu não tô lembrando, é tipo a Frank, o nome dela é Francesca. Desde Francisca... Togo... Mortadela... Ah, mas isso a gente, assim, porque a gente acaba se sentindo meio íntimo dos photoplayers de um jeito muito bizarro, assim, mas... É, loucamente. É... Porque é... Sei lá, mas é que as pessoas ficam, sei lá, porque assim, tu tá toda hora stalkeando a pessoa, procurando fotos novas, e tu te sente um pouco dentro da vida da pessoa, por mais doentio que isso pareça. Eu me sinto, eu sei mais dos McFly do que eles sabem. Pode me perguntar qualquer coisa que eu sei, qualquer babado. A galera sabe segredos. Sim. Pior que eu sei mesmo, cara. Eu tenho umas paradas que eu falo, gente, como é que eu sei disso? O Jack foi que tem mais coisa. Eu percebi, pra tristeza da Julie, foi que, em comum, assim, as meninas gostam muito da Kaia, de usar a Kaia. É, todo mundo falou dela. Ai, mas eu sei lá, eu acho que eu tô me desapegando dela. Tem assim, que desapegar, gente. Nós seremos mais felizes. Porque é que quando eu comecei a usar ela, assim, eu usei no... A primeira Kaia que eu tive foi no CBA 2. O CBA 2 foi em 2008. E, tipo, ninguém conhecia ela, sabe? E ela não tinha fotos. Tipo, não tinha mesmo. Assim, e eu penava pra achar foto dela. Eu conheci a Kaia. Era aqui? Hã? Era a Kitty. Hã? É. Gente, fantasias no Farmville. Fantasias aonde? No Farmville. Mudar completamente o outro. Outra coisa que eu acho legal perguntar é se vocês têm um fotoplayer que vocês sempre quiseram usar, mas nunca conseguiram, tipo, nunca tiveram oportunidade. Eu tenho. Jensen Ackles. Eu tenho Jensen Ackles. Nunca consegui fazer um Jensen Ackles. E agora você me pegou, deixa eu pensar. Mano, me deprimo nunca... muito, cara. Não, sempre, tipo assim, sempre que eu falo, vou fazer um Jensen Ackles, aí eu vou lá, que nem pinto no lixo. Aí de repente eu olho e já pegaram. Pode ser um chip. Não sei. Pode ser. Deixa eu só achar um nome. Pode. Rondá queria fazer Paul Ridley e Roberto. Paulino e Roberto. Paulino e Roberto. Não, eu sempre quis fazer esse jogo. Ah, eu sempre cara, quis fazer uma Ashley Green. É, não. Eu nunca. Não tem, eu tenho empatia com ela. Nunca consegui o quê? O Michael Pitt. Ninguém sabe quem é. Não. Não, eu conheço, mas eu sei quem é. Não. Ele fez Os Sonhadores com o Garrel. Que ah, já sei quem é, já sei quem é, já sei quem é. Já sei quem é. Já sei quem é. E ele fez também. E ele tá na série nova da HBO, aquela, o Boardwalk Empire. E ele é um gangster, e ele é tão bonitinho. Gangsta! Eu ia fazer uma Ashley no fórum da Izzy com o Nando, que eu esqueci o nome. Daí não abriu. É. Aí eu ia fazer no Darkness, só que aí o Johnny estava usando, depois ele trocou. Quase matei ele. Aí eu ia fazer na Austrália, só que aí fizeram antes de mim, aí eu desisti. Quem? Eu não ouvi quem é. Desculpa. A Ashley. Ashley Green. Ah. Eu não sei, cara. Acho que eu não tenho. Shipper, eu acho que eu já fiz todos. Ih! Nossa, eu não falei dos meus shippers naquela hora, hein? Eu já tive assim, mas faz... fala aí. Calma aí, deixa eu falar. Fala! Fala! É o Arthur Sarli e o Roberto. Quem? Quem? Arthur Sarli, é o modelo. Ah, eu sei. Conheci pelo Yargo. Rudai e Roberto. Ah, eu sempre quis fazer Ian e Izzy, gente. A gente tava falando disso outro dia na MSN, por favor. de, tipo, fazer shipper com o nome. Com o sobrenome, a gente fez um monte, ficou muito engraçado. Gente, isso é muito complexo na minha cabeça. Por isso. Como é que era? Eu não consigo me lembrar. É... O meu, quando não tinha dado, aí ficou Julião, né? É. O meu era muito bizarro. Eu não amo ninguém. Eu lembro do meu que era pontiniano. Pontiniano. Foi o que você. Mas o Cunha era bizarro, era muito grande, eu não lembro. Eu sempre tô adorando o shipper da Melanie com o Julio. Ah! Super bonitinho. Eu me superei naquele. Eu me superei no meu gráfico, aquele que tem na sigla dele. É, eu vi, tão bonitoso. Fiz das tripas coração pra você clicar. Das tripas coração. Que meu talento pra gráficos, né? Ai, cala a boca. Nem é. Nem é ruim, ok? Tem pior. Vamos fazer shipper com a Cory Kennedy também. Ela é super bonitinha. Quem? Cory Kennedy. A Harry. É. Eu não acho essa menina bonitinha. Eu acho ela esquisita, sei lá. Não, eu acho ela. Eu acho ela super feia. Gracinha. Eu não acho ela feia, mas eu acho ela bonita. Que eu sempre quis fazer. Eu tenho medo dos olhos dela. Só. Quem? A Diana Grohl. Eu já tive, eu tenho. Já tive uma também. Ah, é, sempre tem uma. Ela é muito fofa, mas tipo, ela é meio ruim de foto também. É. Ela tem bastante foto, mas não tem foto boa. Claro que a qualidade das fotos dela não é muito boa. É, as fotos são pequenas ou... Exatamente. Sei lá, são estranhos. E acaba todo mundo que faz usando as mesmas fotos pro personagem. É. Não, gente, eu acho ódio. É. A foto que a Emma tá usando no CBA tá super linda. É. A foto as da. Duas. Qual foto? Do avatar lá, do template. Uma coisa que me dá ódio profundo é tipo quando você fica lá mó tempo procurando a foto e. Aí você vai lá, acha e a pessoa te pede. Tipo, você fica mó tempão. É. Porque às vezes acontece de você entra na galeria da pessoa. Aí tem no. Tipo, tem uma foto no banner que você não acha. Você olha a galeria toda, você não acha de jeito nenhum. Aí você olha em meu galeria e você acha em uma. Tipo, uma galeria, aquela ali que tem. Aí você vai lá, faz um negócio tudo bonitinho e vê a pessoa e te pede a foto, tipo, a original. Eu não posso não. Ah, ih, perdi. Eu não sei fazer gráfico, então pra mim não faz muita diferença essa história. Porque as únicas fotos assim que as pessoas não têm, não teriam que eu tenho são do Brandon. E eu não dou foto, não dou nada do Brandon pra ninguém. Tipo, eu sou assim com as fotos da Megan também. Eu tenho fadiga pra procurar fotos assim. Não, quando eu quero achar, eu acho. O conjunto da Megan é super difícil, eu acho. Não que ela não tenha foto, ela tem muita foto, mas pra fazer conjunto, eu não consigo. Eu acho que o pessoal que fez Jennifer's Body tinha que se encontrar com o pessoal que fez a trilha de Jennifer's Body. E o Brandon tinha que tirar foto com a Megan. Pois é, eu tava pensando nisso, eu falei. Ela não quer quase nada, né? Não, é porque, tipo, normalmente os caras que fazem a trilha vão na premiere do filme. E o Brandon é um desgraçado que não foi. Ele, assim, ele fez um troço, só uma entrevista com a mulher que escreveu o filme. Ah, Diablo Cody. E não apareceu perto da Megan. Isso que tem alergia à mulher. Mas a Megan, ela também tem um negócio, eu acho que nenhuma mulher gosta dela. Que, tipo, fora do filme, ela não tem foto com a Amanda. É muito bizarro. Ela não tem foto com a Amanda. A Amanda ficou com medo de ser estuprada. Traumatizada depois do filme. Ela também, tipo, ela fez Transformers 2 com a Isabel Lucas. Elas não têm foto juntas. Tipo, a única foto que eu vi que elas estão na mesma foto é, tipo assim, tá o elenco todo, tá a Isabel Lucas numa ponta e a Megan no outro, assediando o Shia LaBeouf. Eu acho que as mulheres não gostam muito dela, não sei. É inveja. Vai que ela é chata, vai saber. É chata nada, ela é linda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela é chata, mas é linda, então a gente é... Tudo bem. Adoro. Que bonito. Ah, você é bonito, faz bem pros olhos. Ah, fala. O que foi? What? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Eu sei, é hora de dar tchau. Ananda, é hora de dar tchau. Oi. É hora de dar oi. Oi. Glim! Oi. Mais alguma coisa de pedir? Considerações finais, por favor. Tenha bom senso. Sejam amigáveis. Não chutem o freio. Estamos voltando com o que tá morrendo. Fiquem longe das drogas. Não, você que precisa ficar longe das drogas, adora? Não, eu posso. E se desapegue dos seus PPs, que você vai sempre encontrar alguém que vai usar. Sempre vai ter um infeliz. Exatamente. Que vai usar, e você não pode ficar. Acho que foi uma indireta. Rogando praga nas pessoas. Não, não foi não. Então, foi pra mim mesmo. Rogar praga nunca no player, só não, por favor. Você pode. Pra criar é ótimo. Praguejar. Rogar praga. Tá rogando. É, isso aí. Pode rogar praga no Canon, mas no amiguinho não. É feio. É, só pra avisar, quem usar a Frame vai morrer, tá? É, o seu nome vai parar, no mapa online. Eu vou colocar o nome no mapa online. Em 2 dias seu cabelo vai cair. Sua cabeça vai ficar podre, vai drenar. Cala a boca, Isadora. Ai! Então, no próximo podcast nós vamos abrir vaga para uma pessoa convidada. Então, ainda não temos tema. Ainda não temos tema, mas se vocês interessar, pode mandar MP para qualquer uma das contas que a Isadora vai disponibilizar no tópico. Tá? Tudo vai ter um espaço pro CDN, então você vai poder deixar sugestões e se inscrever. Vai ser um pouco mais difícil reclamar também. Se quiserem sugerir tema também, estamos abertos. Sugiram ideias, alguma coisa. É. Mine em nossas cabeças. Xinguem a gente. Falem que acharam desse. A gente não vai falar que acharam desse também. Podem xingar o Rudá. Só o Rudá. Só o Rudá. A gente libera o Rudá. Se alguém tiver um Roberto sem shipper, pode mandar MP, faça homem, hétero, sexual, travesti. Que qualquer isso? Pode ser até cachorro. Pai, mãe, que vier lucro. Tipo a Thaís, da vida. Pô, eu queria tenso, gente. Eu o quê? Ah, eu sempre quis fazer um animal. What? Como posta com um animal? Tipo, jogar assim, levar. Como posta com cachorro, gente? Imagina. Não, você narra em terceira pessoa, né? Porque senão... Vai ser au. Vamos terminar por aqui, por favor. Em terceira pessoa ia ser legal. Au, au. Fazer um ponto de 400 palavras. Fazer um cachorro bem... bem praga. Gente, já deu. Então, depois dessa a gente tem que encerrar. Então, já tá tarde. Faça um cachorro. Ah, vai. Ananda, fecha aí, por favor. Ananda, dá tchau. Tá, gente, esse foi o primeiro MafiaCast do TDN 2.0. É o MafiaCast 2.0 também. Espero que tenham gostado e até o próximo. Tchau. É, tchau. When we met in his science exam, it Janet made me give you the eye and then panic. Janet. Now I've one thing to say, and that's damn it, Janet, I love you. Damn it.